demais. E ter você aqui comigo, meu anjo azul, aonde está? Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós. És o meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir. Hoje eu lembrei e sei que ando meio só. Foi tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor. Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem o teu amor. Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego seja onde for. Você me faz pensar demais. E ter você aqui comigo, meu anjo azul, aonde está? A vida que a Seresta do Nautio. Se tu sabia que ia sofrer, porque tu escuta, miséria? A vida que é o brabo do repertório. Portal do Arrocha. Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós. És o meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir. Hoje eu lembrei e sei que ando meio só. Foi tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor. Eu anjo azul, agora sei que não vivo sem o teu amor. Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego seja onde for. Meu anjo azul, você me faz pensar demais. E ter você aqui comigo, meu anjo azul, aonde está? Sem o teu amor, meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego seja onde for. Meu anjo azul, você me faz pensar demais. E ter você aqui comigo, meu anjo azul.